CEPED Cursos apresenta Rádio Web número 3. Começamos agora então a Rádio Web número 3 do curso de Secretariado Executivo. Trabalharemos agora, como a gente já citou, modelos de documentos ou redação empresarial, redação comercial. Lembrando que até aqui a gente já trabalhou, já aprendemos ferramentas que um bom secretário necessita ter, né? Que vão auxiliar o secretário executivo. Trabalhamos também na Rádio Web número 2, a parte no que tange atendimento ao cliente, e trabalharemos agora então com modelos de documentos. Importante lembrar, né, junto com essa Rádio Web, você deve ter a apostila em mãos ou em frente no seu computador, e a qualquer dúvida, né, utilize sempre os canais de suporte que o CEPED Cursos lhe oferece, canais de suporte via SMS, suporte via chat de atendimento, call center de atendimento, e-mail, enfim, vários canais de atendimento, e com certeza a qualquer dúvida que você tenha, a equipe CEPED Cursos vai ter um profissional para estar te auxiliando, não somente dúvidas ligadas ao conteúdo que é abordado no curso, mas se você tem dúvidas ligadas ao funcionamento, ligada a algumas questões do curso, da praticidade que você não entendeu, você entra em contato que nós estamos à disposição para lhe ajudar. No que tange modelos de documentos, o que é que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos estar trabalhando vários documentos, né, dezenas de documentos, que são os documentos mais importantes dentro de uma organização. Aquilo que, como secretariado, secretário executivo, você vai estar fazendo, vai estar executando com uma maior frequência. Na apostila, você vai ter os modelos em branco para completar e tópicos, numeração, aonde vai estar descrevendo bem certo, naqueles espaços em branco que você tem nos documentos, o que é que você deve colocar em cada um desses espaços. Primeiro documento que nós vamos começar a trabalhar, começar a analisar, atestados de bons antecedentes, também conhecido como carta de recomendação. Esse é um documento que comprova boa antecedência de uma pessoa, ou seja, um funcionário, quando ele é desligado de uma empresa, algumas empresas fornecem ao mesmo uma carta de bons antecedentes, um atestado de bons antecedentes, para que ele apresente junto com o seu currículo vitae, junto a uma nova organização, um atestado que ele teve uma boa antecedência no período em que ele trabalhou na empresa. Obviamente, essa é uma documentação facultativa, ou seja, não é obrigatória da organização estar passando para os funcionários que não fazem mais parte do seu quadro. No entanto, né, é muito comum ela ser entregue para o funcionário que foi desligado por um bom motivo da organização. Na página 2, você vai encontrar em azul, sempre em azul, o documento a ser completado. Um pouco antes, você vai ter uma série de itens em numeração. Através desse quadro e dessa numeração, é possível você ver que você vai completar o documento de acordo com o que diz na numeração acima. Então vamos lá, atestado, importante sempre seguir a formatação que mostra no modelo quando você for executar, até é muito importante, né, nessa apostila você vai ter vários modelos de documentos e quando o teu chefe mandar você fazer alguma documentação, você vai ter um molde exato de como fazer, né? Então é muito importante isso também. Atestado, formate o título da mesma forma que está ali. Atestamos para os devidos fins que o senhor, aí você vai estar colocando o quê? O nome da pessoa, como diz lá no item 1, o nome da pessoa. Então eu vou colocar o nome da pessoa. João da Silva, residente nessa cidade há 2. O que é o 2? 2, como você pode ver lá em cima na numeração, é o seu endereço completo. Então residente nessa cidade há rua 7 de setembro, número 16, Centro, São Paulo. É pessoa de bons antecedentes, nada constando em nossos arquivos até a presente data. Item 3 é o quê? Até quando ele saiu da empresa, até a data que ele saiu da empresa. Então você vai colocar lá, por exemplo, até 1º de agosto de 2015. Continuando, que venha desabonar sua conduta. No item 4, o que você vai colocar? O que está citando lá? Local e data. Exemplo, Campinas, 12 de julho de 2008, 2014, né? Conforme a data da emissão desse documento. Lá embaixo você tem o quê? Item 5, nome do diretor da empresa, o diretor de recursos humanos. Aqui embaixo você tem que ele é diretor de recursos humanos, mas se ele for de outro setor da empresa, você vai alterar essa parte também. E assim você vai estar fazendo, né, dessa forma, com os outros documentos, sempre seguindo a numeração que diz ali e consultando o que é que deve ser colocado em cada espaço pontilhado. Próximo documento, autorização. Autorização é o documento que autoriza algo ou alguém a realizar um determinado fato sob ordem ou responsabilidade. Modelo que a gente vai trabalhar é o modelo de autorização, né? Então, onde uma empresa autoriza a um funcionário a estar realizando uma compra em nome da empresa. Ou seja, você pode nomear uma pessoa para que ela possa ir lá no teu fornecedor e comprar os produtos que você precisa, comprar produtos não só no que tange matéria-prima, mas produtos de modo operacional para a tua empresa. Então, você autoriza essa pessoa, muito importante. A partir do momento que você autoriza, essa pessoa ela pode comprar livremente naquele local produtos, né, que estão ligados à organização. E obviamente ele vai estar entrando lá o que está sendo comprado e você vai estar podendo sempre verificar. Numa situação em que esse funcionário é demitido, em todos os locais, né, é muito importante lembrar onde que essa autorização foi entregue, autorizando ele comprar naquela empresa. Quando esse funcionário não fazer mais parte do quadro de funcionários, deve-se enviar uma declaração declarando que não faz mais parte, e evitando que ele consiga estar ainda efetuando compras em nome da organização. Então, na página 3, você tem o que consta em cada um dos itens pontilhados, né, do 1 até o 14. Do outro lado, você tem o modelo de documento, né, na página 4. Onde você vai estar completando conforme diz em cada campo ali. Próximo documento, aviso prévio de dispensa do empregado. É o documento que você recebe, né, quando você ganha as contas, né, de uma empresa, onde esse documento deve ser enviado com 30 dias de antecedência. Aí começa a ter os últimos 30 dias na organização, que vai servir para você, como vai ter uma jornada de trabalho menor, vai servir para você estar buscando um novo emprego. A gente vai trabalhar dois modelos de aviso prévio que são utilizados, mas eu já digo de antemão, o mais utilizado é o modelo número 2, né? Porque no modelo número 2, como você pode visualizar, a página 7, ele consta entrada e saída do funcionário. Ali você vai estar destacando já o novo horário de trabalho dele. Por quê? Porque ele vai ter um horário de trabalho reduzido, para que nesse tempo livre que ele tenha, ele possa estar buscando um novo emprego, né? Então, é uma particularidade do aviso prévio, tem que estar informando já esse horário. Geralmente, esse horário, uma prévia, é um acordo entre empresa e empregador, né? Aí, a partir de onde que é feito esse acordo, é formalizado isso através de um aviso prévio, onde ambas as partes assinam o mesmo. Próximo documento, documento muito importante, pode-se dizer, dentro da profissão de secretário executivo, um dos documentos mais importantes e mais frequentes que você vai utilizar, que é a ata. A ata é um documento onde se registra tudo o que aconteceu numa reunião, numa sessão. A ata é um documento de cunho jurídico, dado a isso deve ser feito de tal maneira aonde não possam ser introduzidas modificações posteriores. Então, numa reunião, né, numa sessão, num evento, aonde for trabalhado algum assunto, uma negociação, deve ser redigida uma ata no livro ata da empresa. Essa ata, como você pode ver lá na página posterior, na página 8, ela é feita de forma manuscrita, ou seja, a mão, e segue sempre um alinhamento justificado para que não haja espaço para modificações posteriores. Caso você não tenha visto ainda uma ata, ela é escrita manuscritamente, né, num livro, e não pode se deixar margem, espaços em branco, justamente para evitar que nela possa ser inserida posteriormente modificações posteriores. Na ata, jamais se admite qualquer tipo de rasura, ou seja, você errou uma palavra, vai riscar, isso não pode acontecer numa ata. Errou alguma coisa, errou, por exemplo, a data, né, aos 16 dias do mês de agosto de 2014, mas na verdade era aos 20 dias do mês de agosto. Aí o que você faz? Mesmo após ter colocado o termo errado, ou mesmo que seja mais lá no final, você verificou que está errado essa expressão, você coloca a palavra digo aos 20 dias do mês de agosto de 2014. Você corrige aquilo que estava errado. Quando um erro se constatar no final da ata, deve-se usar a expressão em tempo. Ou seja, você concluiu a ata, revisou ela e viu que faltou uma expressão, alguma coisa foi colocada errada. Antes da assinatura, você coloca ainda em tempo e coloca a correção do erro. Na ata não se admite número, nem data, nem valores, tudo por extenso. E uma linguagem, sua linguagem deve ser simples, clara e objetiva. Na ata eu vou trabalhar mais ou menos item por item que é abordado, porque é um documento um pouco mais complexo e um pouco mais frequente, né? Então é muito importante que você saiba, né, a utilização da mesma, né, dentro do contexto de organização, que você saiba a utilidade da mesma. Lá na página número 6 e número 5, na verdade ela começa do número 5 e vai até o número 6, o modelo que está em azul ali da ata. Aí você tem lá no início, ata da Assembleia Geral, no item 1 você vai colocar o quê? Se ela é ordinária ou extraordinária. O que quer dizer uma assembleia ordinária e extraordinária? Ordinária, por exemplo, todo dia 15 ou toda sexta-feira de cada semana, os conselheiros da empresa se reúnem para uma assembleia ordinária, onde é debatido os assuntos em questão, os assuntos da semana, os temas abordados na semana. Ou seja, é rotineiro. Então, é uma assembleia ordinária, quando está na rotina da empresa. Acontece um problema e é necessário convocar uma assembleia extraordinária, ou seja, uma assembleia que não havia programação contínua para acontecer, mas ela foi convocada para tratar sobre algum trabalho, sobre algum tema que necessita ser abordado e trabalhado entre as pessoas envolvidas. Então, a gente tem ata da Assembleia Geral Ordinária do... O que você vai colocar no item 2? Da sua empresa. Da empresa, você pede cursos. Ou da associação, do projeto pró-capacitar. De acordo com a organização que você representa, você vai colocar essa informação. Aos item 3, dia, mês e ano por extenso. Aos 15 dias do mês de abril de 2016, em sua sede social localizada no item 4, o endereço completo, rua, bairro, centro, número, às, coloca o horário, às 16 horas, em... No item 6, o que você vai colocar? Primeira convocação, segunda convocação. O que isso quer dizer? Digamos, no caso de uma cooperativa, por exemplo, uma associação, em primeira convocação, com tantos porcentos dos associados presentes, já se pode se fazer a reunião. Chegou até aquele determinado horário e não teve essa quantia de presentes, é feita uma segunda convocação já com uma quantia menor de presentes. Não chegou aquela quantidade dos presentes, aí é feita geralmente a terceira convocação com a totalidade de presentes no momento, para que se siga os trabalhos da reunião. Convocação realizada através do jornal, né, que é uma cita, né, que essa convocação ela pode ser feita por um jornal, num comunicado, no Diário Oficial, ela pode ser feita num convite, numa correspondência normal, uma correspondência por e-mail. No dia, aí você coloca o dia, reunidos em assembleia geral, novamente você coloca, é ordinária ou extraordinária? Por exemplo, ordinária. Os acionistas da, novamente você vai colocar, empresa tal, projeto tal, associação tal, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, conforme a assinatura constante no livro de presença de acionistas. Após a votação, assumiu a presidência dos trabalhos ou a pessoa que você que vai ser nomeada na reunião para conduzir ela, para levantar os tópicos para ser debatido. Aí você vai estar colocando o nome dessa referida pessoa. Para assumir as funções de primeiro secretário, constituído a mesa, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e terminou a leitura pelo secretário do edital de convocação, assim publicado. Nesse item, no item número 12, dentre aquilo que irá tratar na reunião, a Assembleia deve se resumir um título a ela. Ou seja, lá na convocação, reunião para melhoria do sistema logístico, né? Melhoria para o sistema, reunião de melhoria contínua da organização, por exemplo. Aí nessa reunião vai ser debatido vários outros subtópicos, né, que estão relacionados a esse tema principal. Conhecida a matéria constante da ordem do dia, o senhor presidente determinou então que fosse lida a proposta da diretoria, bem como parecer emitido pelo Conselho Fiscal, item primeiro. Então, aqui a gente vai começar a numerar os itens que vai ser abordado na reunião. Primeiro item, um exemplo, melhoria no setor de logística da empresa. Aí você pode destacar melhoria no setor de logística da empresa através da aquisição de um novo equipamento, de uma empilhadeira, de detalhar o problema, né? Detalhar, na verdade, a solução. Após detalhar isso, como você pode ver, por lá no item 16, desculpa um pouquinho antes, no item 13 você coloca esse assunto. Colocado em discussão, ficou. Aí você tem o item 14, o que você coloca no item 14? Se ficou aprovado ou rejeitado. É uma proposta que alguns membros levantaram nessa possibilidade e pode ser que ficou aprovado ou foi rejeitado. Colocado em discussão, ficou aprovado, um exemplo, que haverá melhorias no setor logístico através da compra de uma nova empilhadeira. Por no item 16, por exemplo, ali você vai colocar o parâmetro da votação, porque para isso ser escolhido, para essa decisão ter sido tomada, ela é feita sempre com base numa votação por 10 votos dos 15 presentes, né? Então é apenas um exemplo. Aí você vai ter abaixo o item segundo, o item terceiro e quantos itens fizerem necessário. Um detalhe importante, último item a ser trabalhado, você sempre vai colocar item enésimo, que já é o último item. Concluindo, esgotada a ordem do dia e como ninguém mais fez uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrado esta ata, a qual é lida para todos os presentes e aprovada. Recebe as assinaturas da mesa e da totalidade dos presentes, ou seja, todos os que estão presentes na reunião, né, que tinham direito a voto, que foram convocados, irão assinar a ata. Então eu consegui detalhar um pouquinho mais sobre esse documento. Depois, posteriormente, você vai completar ela, assim como os outros documentos. E a gente vai agora para o próximo documento, que é uma carta comercial. Carta comercial é um instrumento de comunicação utilizado nas empresas quando se comunicam com outra empresa ou até mesmo quando uma pessoa normal se comunica com uma empresa. Então é todo tipo de correspondência que ela tem um cunho comercial, né? Então é um documento muito importante e muito frequente. É um documento que você vai encaminhar para um cliente, né? É todo tipo de correspondência. Muitas vezes até um e-mail é uma carta comercial, é um e-mail comercial. O que difere uma carta comercial de uma carta que você vai encaminhar para tua tia que mora lá no outro estado? É a linguagem formal, alguns termos, algumas formatações diferentes, né? Então, na tua organização, essa formatação ela já tem que vir não só nessas correspondências que você encaminha para os seus clientes, para outras organizações que se relacionam com a tua empresa, mas na troca de e-mails, tudo deve ter uma padronização. E essa padronização, ela deve ser empregada hoje muito mais no e-mail, porque ele é muito mais constante do que uma correspondência física comercial. Iremos trabalhar com dois modelos, que é a carta comercial estilo com espaçamento e a carta comercial estilo semi-bloco. De antemão eu oriento, né? Aí você pode ter o modelo, a carta comercial com espaçamento na página 8 e a carta estilo semi-bloco na página 9. A mais utilizada quando se tratar de uma correspondência comercial impressa é a estilo com espaçamento, porque como você pode ver, ela atribui uma numeração lá no item 2, DC2, que é onde a cada carta que você encaminha, você pode atribuir uma numeração. É importante que essa estrutura, né, se você conseguir montar ela nos e-mails que você manda da tua empresa, também é muito bacana, né, dar uma certa padronização, né, e é muito importante isso no meio comercial. Próximo documento, a gente tem uma circular. O que é? Um documento emitido por uma pessoa destinado a várias pessoas no sentido de avisar ou notificar algo. Então, um exemplo, a empresa, né, a circular deve ser publicada no mural da empresa, no lugar, ou ela deve ser encaminhada a todos os funcionários da empresa. Geralmente ela é encaminhada para todos os funcionários da empresa e ela também, uma cópia dela fica no mural, né? Um exemplo, não será mais permitido que os funcionários ocupem as vagas dos clientes no estacionamento da empresa. Então, as vagas que são destinadas para os clientes, os funcionários jamais não vão poder mais ocupar. Para estabelecer isso, para que isso vire uma regra, a forma correta é você atribuir uma circular, encaminhar isso aos funcionários da empresa e colocar no mural. Na página 11 você tem um modelo, né? Na página 10 você tem os itens, como você vai completar isso de forma correta. E vamos para o próximo documento. Na página 12 a gente tem o que? O contrato. O que é contrato? Contrato é um documento que serve para firmar e tornar válido um acordo feito entre partes. A gente vai trabalhar com os três principais modelos de contrato existente, que é o contrato firmando acordo, o contrato de sociedade civil e contrato de locação de imóvel. Contrato firmando acordo é o modelo do contrato mais utilizado, né? Nele pode trabalhar um contrato de compra e venda, qualquer necessidade de negócio, contrato que você vai estabelecer algum vínculo comercial com uma outra empresa, que você estabelece uma, não apenas com uma empresa, com uma pessoa física, qualquer tipo de contrato, qualquer tipo de acordo que você queira registrar e regulamentar isso e tornar isso válido, é um contrato firmando acordo. Tem o contrato de sociedade civil, que é elaborado na instituição de uma empresa, ou seja, quando você vai montar uma sociedade entre sócios, né? É um contrato um pouquinho extenso, né? Porque são várias cláusulas que são trabalhadas, que depois você vai poder estar verificando melhor. Contrato de locação de imóvel, que é aonde você loca, como locador ou como locatário, vai se utilizar de um contrato de locação de imóvel para estabelecer cláusulas relativas àquele imóvel. Então, o contrato é um documento pelo qual duas ou mais pessoas descrevem cartório, sempre em cartório para que se tenha validade, né? Seus negócios e seus acordos estabelecidos a fim de que haja segurança para ambas as partes. Então, são três modelos de contrato. Começa lá na página 13 com o contrato firmando acordo. Com base nesse contrato firmando acordo, você pode elaborar qualquer outro tipo de contrato, né? Esse modelo, ele não trabalha num exemplo específico, mas você pode definir qualquer tipo de acordo, né, que você queira registrar através desse contrato. Contrato de sociedade civil por cota de responsabilidade limitada, lá na página 15. Nesse contrato você vai ter todas as cláusulas relacionadas a uma sociedade que está sendo montada, né, com várias determinações, divisão de capital, cláusulas através de retirada mensal, do prolabore, balanço geral, todas as cláusulas que envolvem isso. Na página 19 a gente tem contrato de locação de imóvel, que é aquele contrato que você utiliza quando você vai locar um imóvel, tanto que quando você for um locador, quando você for um locatário, que ele estabelece segurança entre ambas as partes. Você vai ter toda a descrição dele, né? Lembrando sempre, né, tem para cada item numérico que você tem lá, você tem uma legenda onde consta exatamente o que você deve completar. Momento interação. Vamos então ao primeiro momento interação na Rádio Web número 3, ligadas a modelos de documento redação comercial. E eu começo com a pergunta da Cassiane de Caldas Novas, Goiás. A pergunta dela é com base no documento do contrato que a gente acabou de verificar. Com base no modelo de contrato firmando acordo, é possível montar e estabelecer qualquer tipo de acordo, certo? Inclusive, por exemplo, um contrato de uma reforma em um escritório, né? Ela cita uma comparação. É possível utilizar então aquele contrato firmando acordo que a gente verificou para a execução de uma reforma, por exemplo, em um escritório, em uma residência? É possível sim, né, Cassiane? É possível realizar esse contrato utilizando esse modelo que você tem na página 14. Logicamente, deve fazer algumas alterações, até porque ali no início, como você pode ver, ele diz o quê? Pelo presente acordo de trabalho celebrado. Então, qual é a alteração que você vai fazer? Pelo presente acordo de serviço prestado entre, né, o seu nome e a empreiteira de serviços tal. Ali você pode descrever o que vai ser realizado, as tarefas que vai ser realizada, as formas de pagamento, as etapas em que a obra vai ser realizada, naquela etapa você vai estar efetuando uma parcela de pagamento. Você pode descrever tudo, né? Multas por atraso, tudo pode ser feito sim com base nesse contrato firmando acordo. Detalhado bem esse contrato entre as partes, entre você, né, e a empreiteira que vai executar o serviço. Ambos vão até um cartório e reconhece firma desse documento e ele torna um documento legal com um cunho jurídico para que, em caso de algum problema, de alguma situação, você tenha essa garantia. Então, o Cassiane, sim, pode ser utilizado para isso e pode ser utilizado para uma outra infinidade de outras funções esse contrato firmando o acordo. Espero que eu tenha lhe ajudado. Lembrando que qualquer dúvida, a gente está à inteira disposição. E a gente vai trabalhar agora o próximo documento, que é o modelo de certificado. O modelo de certificado é um certificado de treinamento, que é o mesmo que você recebe ao final do curso, isso lá na página 27. Certificado, então, serve para certificar ou atestar conhecimento obtido em um curso ou treinamento. Então, ali você tem até um modelo de certificado, que tem algumas informações. É um modelo, né, um pouco simples, né? E que consta informações como CNPJ, número do aluno, cursos que completou, né? É até interessante, eu deixaria a dica para você, aluno, se pudesse acessar o site do www.cpedcursos.com, onde você vai poder estar visualizando lá no menu instituição um modelo de certificado que a nossa instituição oferece, que é o modelo que vai ser oferecido posteriormente para você, e pode ver que é um layout um pouco mais diferenciado, né, uma estrutura um pouco mais diferenciada. Aqui foi passado apenas um modelo para exemplificar como seria. Além desses itens, né, no certificado oferecido pelo CPED Cursos, além de CNPJ, curso, carga horária, data de realização, a gente tem também um código de autenticidade, que que permite que cada certificado seja único, ou seja, cada certificado que sai, sai com uma numeração diferente. Com base nessa numeração, para quem você apresente o certificado, vai poder consultar essa numeração e, através dessa numeração, consultar o seu histórico escolar. Tem um QR Code, né, que é uma espécie de código de barras, que você pode verificar a autenticidade do certificado com um aparelho smartphone ou com qualquer leitor de QR Code, né? Aonde, fazendo a visualização desse código, você é direcionado diretamente para o site para a validação do certificado. Outro ponto importante também, ele tem um selo dourado de autenticidade, ou seja, várias coisas que acrescentam uma credibilidade maior no certificado que você vai receber. Próximo documento, currículo vitae. Documento muito importante, não que talvez seja da rotina de uma empresa, mas se você talvez não atua na área de secretariado executivo, está aí uma oportunidade para você aprender a como elaborar um currículo vitae e está encaminhando ele a empresas, organizações e conquistando o seu local no mercado de trabalho. Currículo vitae, então, é um documento contendo informações pessoais e profissionais sobre sua função, na maioria das vezes, encaminhar as empresas na intenção de arranjar um emprego. Currículo é um documento onde consta informações tanto pessoal como profissional de uma pessoa. Dado a isso, a sua apresentação deve ser impecável. O objetivo de um currículo é gerar uma entrevista e jamais substituí-la, ou seja, as informações que você vai inserir em um currículo vitae devem ser informações relevantes, mas não adianta você criar todo, né, um anúncio de algo que você não possa cumprir, de algo que você, a hora que for chamado para uma entrevista, a pessoa que fará a seleção vai se decepcionar, né, com o grande nível do currículo que você montou, né, com a sua capacidade profissional. Então, tem que ter um certo equilíbrio. Se você coloca que você domina a redação comercial, tem domínio sobre a parte financeira, você realmente tem esse domínio? Se tem, show de bola. Coloque tudo que você tem habilidade, coloque. Mas somente aquilo que você tem habilidades. Na experiência profissional, deve-se colocar os locais onde o candidato já trabalhou e especificar no último cargo que ele ocupou qual sua função dentro da organização. No outro lado, na página 30, aliás, na página 29 e 30, você tem o modelo do currículo vitae. Através da internet, você pode visualizar outros modelos de currículo vitae que são bem semelhantes. Mas, basicamente, isso daí. Então, se você não tem um currículo, faça. Se você está atuando no mercado de trabalho, faça também. Né? É muito importante isso. A cada curso, a cada treinamento, o currículo vitae é o teu registro. A cada novo treinamento, a cada nova habilidade que você conquista, que você adquire, mesmo que você esteja trabalhando, vai e registre no mesmo. Né? O currículo vitae é o diário da tua vida profissional. Então é muito importante você, mesmo que você já atua no mercado de trabalho, já que você confeccione um, elabore e sempre trabalhe para que ele fique o mais rico possível. Você fazendo esse curso, né, como você está fazendo, você está buscando enriquecer o seu currículo, né? Então, todas as informações devem ser constadas. Momento interação. Vamos então ao segundo momento interação dentro da Rádio Web número 3, no que tange modelos de documentos e redação comercial. A gente vai para a pergunta do Kleber. O Kleber é da cidade de Chapecó, Santa Catarina. E ele pergunta o seguinte. No espaço, a pergunta dele, primeiramente, é no que tange currículo vitae que a gente acabou de visualizar. No que tange o espaço, lá onde vai pretensão salarial, é correto colocar o valor que se tem interesse em receber como salário? É uma situação bem complicada essa, né? Você pode ter visto vários currículos onde essa informação consta. O que eu indicaria é não colocar essa informação. É, em algumas situações, talvez, é necessário colocar. Mas deixa eu explicar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Quando você tem um currículo que tem um conteúdo, que tem um nível de experiência, tanto experiência comprovada através de treinamentos, qualificações que você realizou, como de experiência prática, o currículo, mesmo que você não tenha lá o valor, eu quero ganhar de 2 a 3 mil reais, mas a pretensão salarial vai ser de acordo com o conteúdo do teu currículo. A pessoa que receber, a empresa que receber, ao ver o teu currículo já vai saber quanto, né, qual merecedor será o teu salário, né? Você vai receber tanto porque está dentro de um patamar elevado, é um bom profissional, tem boa experiência, então ele é merecedor de um salário X. E, logicamente, quando você for para uma entrevista, a situação ela vai ser trabalhada mais a fundo, mais afim, e vocês vão detalhar isso aí. Mas lembra que o currículo, né, quando você encaminha o currículo de uma maneira genérica para várias empresas, para várias organizações, evite colocar assim a pretensão salarial e coloque sempre a combinar. Em algumas situações, colocar o valor, né, a pretensão salarial, pode ajudar. Digamos que você já deve ter visto falar, quando você tem um currículo muito elevado, num grau de experiência bacana, qualificação bacana para aquela vaga que você tem interesse, né? Talvez a vaga seja um pouco menor, né, do que exige, digamos, um profissional com menos qualificação, mas você está desempregado e você precisa entrar no mercado de trabalho. E muitas vezes o teu currículo muito rico acaba espantando propostas de emprego, porque o empregador ele tem medo que você esteja naquele local apenas para alguns momentos, e assim que surgiu uma oportunidade, você vá para outro local. É, ele tem medo muitas vezes também, porque ele não pode oferecer um grau de crescimento dentro da empresa dele, porque é de pequeno porte, e ele tem esse medo que você saia. Então, você colocando a pretensão salarial, né, você sabendo lá que a faixa salarial é R$ 1.200, você colocando a pretensão salarial de R$ 1.200 já dá um outro aspecto, uma outra visão, né, para que o empregador, né, a pessoa que está ali recrutando, possa analisar e ver, não, ele tem um ótimo currículo, seria um bom profissional, e a pretensão salarial é aquilo que a gente tem possibilidade de cobrir. Eu já vi várias vezes situações onde o profissional ele não foi nem chamado para uma entrevista, porque o currículo dele era excelente e o empregador achou que aquele currículo era demais para a sua empresa. Espero que eu tenha sanado a sua dúvida, Kleber, e quando você for preencher o seu currículo, verifique o que é que você está buscando, qual a situação, para estar colocando bem corretamente naquele campo no que tange a pretensão salarial. Vamos para o próximo documento, declaração. Declaração é, sua função é declarar algo ou comprovar uma situação de fato ou de direito. Então a gente tem vários modelos de declaração. Declaração onde você precisa declarar para algum órgão, alguma empresa, algum fato, né? A gente tem o primeiro modelo de declaração na página 31, declaração negativa de vínculo empregatício. Lembra da autorização que a gente viu, se não me engano, um dos primeiros documentos? A autorização autorizava a um funcionário a realizar compras em um determinado local. Ele não trabalhando mais nesse local, você vai montar o que? Uma declaração negativa de vínculo empregatício e entrega nos mesmos locais aonde essa autorização foi encaminhada. Próximo modelo, declaração para cancelamento de protesto. Muitas vezes, por engano, ou o cliente foi encaminhado para protesto e você tem que encaminhar logo uma nota declarando que aquele débito foi cancelado para que ele tenha crédito em outro estabelecimento, ou caso ele realmente estava em débito e fez o pagamento, muitas vezes o trâmite do cartório é um pouquinho lento e ele necessita logo de uma declaração de que ele não está mais devendo, se faz uma declaração de cancelamento de protesto, como você pode ver na página 32. Próximo modelo de declaração é uma declaração para fins escolares. Esse modelo de declaração também pode ser solicitado junto ao CPED Cursos. É uma declaração que talvez para algum fim você vai necessitar, né, dessa declaração, porque ela comprova que você está estudando em algum local. Próximo documento, edital. Edital de convocação. É um meio de comunicação que visa tanto a informar quanto a convocar alguém. O edital é uma cópia autêntica de leis ou decretos, entre outros, para que se publique pela imprensa ou por meio da fixação em lugares públicos, para que depois não se alegue desconhecimento dessa mensagem. O assunto a ser publicado pode ser tanto uma notícia, um fato ou até mesmo uma ordem que pode ser divulgada para conhecimento das pessoas mencionadas no edital ou pessoas que possam ter interesse pelo mesmo. Então, o edital é uma forma de comunicação expedida por um órgão público. Esse edital, quanto à espécie, ele pode ser para abertura de um concurso público, por exemplo, um edital de ciência, de concorrência, um edital de intimação, de publicação, de algum resultado, de uma licitação, de resultado de licitação propriamente. Então, há vários modelos de editais. O modelo que a gente vai ver a seguir é um modelo de edital de concurso público, né, que você vai estar podendo visualizar ele na página 35, todo o modelo de edital. E se, vale lembrar, né, que em cada item sempre você vai buscar lá na legenda cada numeração para estar completando o mesmo. Memorando ou comunicação interna. Memorando é uma forma de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que pode ser tanto do mesmo nível ou de níveis diferentes. A grande diferença entre um memorando e uma circular, vamos dizer, do setor de compras para o setor de produção de uma empresa. Um departamento tem uma comunicação com outro, ou um departamento com algum grupo de pessoas. A diferença é basicamente essa. Enquanto a circular é para todos os funcionários da organização, memorando é uma forma de comunicação entre partes. Lembrando que quando um memorando é distribuído em diversos departamentos ou para diversas pessoas, aí não é apenas um memorando, e sim memorando circular. Na página 37, você encontra um modelo desse memorando, de um memorando normal, e na página 38, um memorando circular. Próximo documento, convocação. É uma forma de comunicação escrita que se convida ou chama alguém para uma reunião. É um documento, portanto, que convoca alguém para uma reunião ou sessão, pode ser emitido por uma empresa ou entidade. Muitas vezes se confunde convocação com convite. Para você conseguir distinguir, convocação é quase que uma obrigatoriedade, né? Você está presente. Se o chefe convoca os supervisores de todos os departamentos para uma reunião, não é um convite, é uma convocação. Aí você deve estar naquele local, né, que foi lhe passado para você ir para estar resolvendo aquele problema ou uma reunião, aquilo que for apresentado. Em seguida, na página 40, modelo de convocação. Próximo documento, nós temos um ofício. Ofício é um modelo de comunicação utilizada por órgãos do serviço público que repassa informações de caráter oficial, mas também pode ser utilizado por entidades privadas como clubes, associações, em forma de convite ou comunicação geral. É a mesma coisa que o memorando, né? A única diferença é que ela é destinada, né? Ela é proveniente, aliás, de um órgão público. Um ofício é composto timbre, título, local e data, assunto, invocação, texto, exposição, fecho, assinatura, destinatário e iniciais. Quando um ofício é encaminhado para mais pessoas, dá-se também o nome de ofício circular. Próximo documento, portaria. Documento pelo qual ministros, secretários do governo e outras autoridades expedem instruções de funcionamento de serviço e organização de leis. O principal objetivo de uma portaria é a delegação de competências e designações de membros e comissões de aprovação, discriminação de despesas, homologação de concurso. Existem dois tipos de portaria: a portaria geral, que é destinada apenas a um funcionário, uma nova regulamentação para ele, e portarias públicas, né, é destinada ao público geral, para que essas regras sejam cumpridas. Em seguida, você vai ter modelos dessa portaria, né, na página 45. É importante sempre você destacar mais descritivamente na portaria. Na portaria vai ter que constar também a partir de quando ela vai entrar em vigor. Próximo documento, a procuração. Procuração é um documento pelo qual uma pessoa repassa a outra pessoa, que é o procurador, para que o mesmo exerça seus direitos como se fosse próprio, né? Então, a procuração, ela tem diversos fins, diversas finalidades. A gente vai abordar a procuração que tem fins judiciais e a procuração comum. Essa procuração comum você pode utilizar para, digamos, para veículos, procuração de imóveis, de bens, até procuração para você nomear uma pessoa para retirar um documento, para assinar por você em uma ocasião. A procuração, ela tem várias finalidades, ou seja, você transfere o seu direito para outra pessoa, né, através desse documento. Então você tem na página 47 a procuração, que é para fins judiciais. Na página 48, esse modelo de procuração comum, normal, que você pode complementar ele de acordo com a ocasião, de acordo com a necessidade que você tiver. Ainda na página 49, a gente tem o próximo documento, que é um recibo. Recibo é uma afirmação escrita, assinada, que comprova o recebimento de certa quantia em dinheiro, né? Então, a gente vai trabalhar com um recibo de compra de automóvel, né? Mas ele pode ser de recebimento de um valor referente à mercadoria, de produtos, de serviços, enfim. Todo recebimento em valor, né, é feito um recibo. Na página 50, né, você consta, né, esse modelo de recibo de automóvel. Na página 51, a gente vai estar verificando um requerimento. O que é um requerimento? Requerimento é um instrumento pelo qual uma pessoa pede a uma autoridade pública algo que lhe pareça justo ou legal. Ou seja, é uma documentação que ela é destinada a uma pessoa específica. Por exemplo, você quer encaminhar ela para o presidente do legislativo de sua cidade, solicitando que seja consertada uma iluminação na tua rua, na tua residência. Talvez tenha que ser encaminhado para um secretário específico de uma das secretarias municipais. Enfim, você vai nomear. Primeiro, logicamente, você tem que saber para quem que você encaminha. E com base nisso, você monta o teu requerimento solicitando aquilo que você, né, que você está necessitando. Na página 52, você tem aquele modelo de requerimento. Também na página 52, você tem sobre o documento DARF. DARF é documento de arrecadação de receitas federais. É uma espécie de boleto, né, que talvez, se você ocupa alguma função contábil ou próxima área de contabilidade, você talvez conheça. É um documento onde você vai estar completando informações da tua empresa quando você quer arrecadar algum dinheiro, algum tributo, né, que você não tem um boleto, que não é destinado a um boleto especificamente para você, né? Você pode estar completando ele através de uma DARF. Você tem todas as instruções e também as finalidades para quando você vai utilizar essa DARF. A gente tem, para finalizar, dentro da apostila de documentos, nós temos um convite, que é um convite, sua função é convidar alguém para um evento ou outra ocasião. Então é um pouquinho diferente da convocação que a gente viu. O convite, ele tem a função de convidar alguém. Nós vamos trabalhar com alguns modelos de convite. Convite para evento social, né, alguma reunião da empresa, por exemplo, algum evento. você vai convidar os clientes, você vai convidar os fornecedores da empresa, né, para um evento, uma festa de confraternização de final de ano, por exemplo, e você vai emitir esse convite para as pessoas que foram solicitadas a estar presente. Outro modelo de convite que a gente tem é o convite para lançamento de produto. A empresa vai lançar um produto novo e vai ser encaminhado um convite para os clientes potenciais que poderiam comprar esse produto. Também, não somente esses clientes, mas fornecedores, todo aquele vínculo que está ligado àquele produto, né, aquele novo serviço que vai ser prestado, e você tem esse modelo de convite. Próximo modelo, convite para exposição ou feira. Vai haver uma feira na cidade e você vai convidar todos os clientes da empresa, todos os colaboradores, fornecedores, todas as pessoas que estão no vínculo da empresa para estar visitando o stand naquela feira na cidade ou em outro local. Conclusão. Dessa forma, nós concluímos a apostila módulo 3, a apostila modelo de documentos. Você pode compreender algum dos documentos mais importantes na rotina de um secretário executivo. Vale lembrar que não é somente esses documentos. Na medida que você for no exercício de sua profissão, você vai verificar vários outros modelos, várias outras correspondências e comunicação, muitas delas eletrônicas hoje, né? Mas serve para você ter uma base de como elaborar essa documentação. Você tem modelos de documento em branco, onde você vai completar. Agora, então, concluindo essa rádio web, você vai repassar lá desde o início da apostila, completando esses documentos que foram citados, colocando as informações como consta na legenda de cada um deles. Vai poder também estar analisando algumas informações que constam também sobre as propriedades de cada um desses documentos. Feito isso, você pode estar assistindo as videoaulas relacionadas a esse assunto, né, que é redação comercial. Videoaulas na área virtual, na plataforma virtual, as videoaulas do módulo 3. Feito isso, você vai estar fazendo algumas atividades ainda, atividades descritivas sobre as funções de alguns documentos, algumas atividades de verdadeiro ou falso, né? Enfim, atividades que é para você ter um conhecimento da função de cada um desses documentos, de algumas propriedades deles, de algumas características. Essas atividades, então, não é somente você completar aqueles documentos que tem na apostila, mas também essas atividades que você encontra no caderno de questão. Feito essas atividades que tem no caderno de questão, você vai ver que você concluiu todas as atividades do seu caderno de questão do curso de secretariado executivo. Portanto, você vai estar fazendo o envio dessas atividades, desse caderno de questão. Posteriormente, você vai receber em resposta a correção feita pelo professor de todas as atividades que você realizou. Você vai verificar aquilo que você errou, aquilo que você acertou. Com base naquilo que você errou, você vai tentar consertar seus erros. Participação no fórum do curso. O fórum do curso é uma questão que é debatida entre todos os alunos, onde cada aluno coloca a sua opinião sobre aquele tema ligado à área de secretariado. Para você localizar onde fica o fórum, na área virtual, vai ter o menu fórum, basta você completar aquela pergunta que está ali. Se você está ouvindo essa rádio web, mas não tem acesso à internet, você pode solicitar via SMS para aquele número que consta lá nas dicas do aluno, a pergunta do fórum, e você pode até responder essa pergunta via SMS. Feito isso, junto com a correção, você receberá a avaliação final para você estar fazendo. Essa avaliação final é ligada a todos os módulos que a gente aprendeu. Você vai estar fazendo essa avaliação, que pode ser com consulta. na apostila, nas videoaulas, nesta rádio web. Feita a avaliação final e alcançando 70% de aproveitamento, você vai estar apto a solicitar a sua certificação final, recebendo o seu certificado. Não alcançando 70% de aproveitamento, você tem direito a uma nova avaliação até que você alcance o patamar de 70% de aproveitamento. Desejo bons estudos, boa conclusão nos estudos do curso de Secretariado Executivo, que você consiga concluir, terminar esses documentos, que faça as atividades, encaminhe as atividades, faça participação no fórum, receba a avaliação, faça a avaliação e já estará recebendo o seu certificado de conclusão. Agradeço estar ouvindo essa rádio web, espero que ela possa ter contribuído no seu processo de aprendizagem, lembrando que ela sempre tem a função de reforçar alguns conteúdos, mas ela não é parte de várias ferramentas como um todo. Obrigado e bons estudos. Lembrando, qualquer dúvida você pode solicitar os canais de atendimento e suporte ao aluno.